It's a smash hit. Yeah. Oh, man, you're ready. Não podes acelerar a perfeição. Yeah. Coitadinho do álbum. Pronto, tá bem, vá. Todos perguntam, nunca perguntam, tristeza. Não paro. O álbum. Não podes acelerar a perfeição. Yeah. Já teve várias datas, várias músicas. Por problemas legais, algumas. Cara, caralho! That's right. Desculpem, malta. Quem vos dera poder dizer a data de lançamento com precisão. Mas o problema é o seguinte: não podes acelerar a perfeição. Não paro. Yeah, não podes acelerar a perfeição. Yeah, hey, yeah. Não podes acelerar a perfeição. Toma cagar se já devia ter saído ou não. A única coisa que quero é ter vinho na mão. Ei, yeah, ei, yeah, não paro. Ei, se não fossem os exames já provavelmente tinha lançado. Uma tarde isto está a caga, quem que eu quero enganar? Quem estaria a estudar? Quem me dera-vos poder dizer a data de lançamento com precisão. Mas o problema é o seguinte: não podes acelerar a perfeição. Yeah, ei, yeah. Podes acelerar a perfeição. O melhor que posso fazer para deixar toda a gente contente é não dizer datas, simplesmente dizer brevemente. Ei, brevemente. Ei, já teve várias datas, várias músicas diferentes. Por problemas legais, algumas não vão estar presentes. Quem me dera vos poder dizer a data de lançamento com precisão. Mas o problema é o seguinte: não podes acelerar, por favor. What time is it? Yeah! Fact. A única coisa que quero é ter vinho na mão. Respect. Ming dynasty, respect. Ming dynasty pussy got me acting unwise. Respect.